Histórias de shows. Histórias de shows. Uhul, show. Show. Show é show. É como diria a Ivete Sangalo, né? Luffy tal é show. Caraca. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo mais um GugaCast. Eu tô aqui sozinho na abertura, mas a gente vai falar hoje de histórias de shows. E nas histórias estão comigo o Caio Corraine e o Rafael Mafra, do jeito que você gosta. Além de tudo, a gente tá trazendo aqui mais uma vez, pela segunda vez no programa, o Eric Mafra, meu filho. A gente criou um quadro novo, é o Cemitério de Ideias. A gente vai colocar ele aqui antes de ir pras histórias. E como eu já falei, a gente vai falar de histórias de shows, que é um dos nossos episódios mais engraçados e good vibes. Quem diria que todo mundo tem tantas boas histórias de shows, né? Eu acho surpreendente isso. Por isso que a gente traz esse tema de volta aqui de vez em quando. Dessa vez não vai ser diferente. O programa tá super good vibes. Tem história de um ouvinte entrando no camarim de banda. Tem um cara que entrou numa mega roubada numa micareta. E teve um cara que conheceu o maior artista vivo dos nossos tempos. Tá demais o programa. Como a gente já contou muita história de show nossa lá no Grupo Secreto, no ano passado, quando a gente fez o outro episódio de história de shows, então essa semana, ao invés de a gente estender o episódio lá como a gente vem fazendo na temporada, a gente tem algumas histórias aleatórias pra contar lá. O Rafael vai contar como ele se acidentou e quebrou alguns ossos recentemente. O Rafael acabou de passar por um leve acidente, ele tá se recuperando agora, ele tá passando bem, tá tudo certo com ele, mas ele vai contar como é que foi esse acidente aí lá no Conteúdo Secreto. Tem também um outro quadro muito querido do Rafael, que é Duas Coisas Que Eu Odeio e Uma Coisa Que Eu Adoro. E tem também uma história que a gente contou lá sobre o abecedário da Xuxa, que foi muito longe, cara. Eu não vou nem falar aqui pra não dar spoiler, mas o Rafael batizou todos esses conteúdos que a gente faz de sit-down comedy, porque é tipo um stand-up comedy, só que a gente grava sentado. O que, na verdade, vem muito bem a calhar pra ele agora. Melhoras aí, Rafael. Enfim, esses conteúdos todos e mais um monte de coisa legal estão lá no Grupo Secreto só pra quem assina com o PicPay. PicPay é aquele com o qual você nunca fica devendo pros seus amigos, nem eles ficam devendo pra você. Aquele que faz um monte de coisas, resolve tanto os seus problemas na hora de pagar as coisas, que foi nomeado pela Academia Guga Cashiana de Canivetes como Canivete Suíço dos Meios de Pagamento. E ele também te dá R$10 de volta na sua assinatura. Quando você faz a sua primeira assinatura, você ganha R$10 de volta, o que faz com que esse primeiro mês de assinar o GugaCast seja quase de graça. Então, vale a pena você... Por que você não assinou ainda? Vai lá assinar. picpay.me/GugaCast e você vai ouvir esses conteúdos todos que a gente falou aqui. Beleza? A gente vai pro jogo logo depois desse recadinho aqui. Eu não sei se você que me ouve aí sabe, mas eu passei os últimos 15 anos da minha vida trabalhando com publicidade. Nessa jornada, eu trabalhei com quase 1000 anunciantes. Entre eles, os 30 maiores do Brasil, e criei campanhas para os sites, canais de YouTube e podcasts mais legais do país. Eu juntei tudo o que eu aprendi e tudo o que eu ajudei a criar nessa indústria vital lá no meu novo curso da Alura, Marketing de Influenciadores, Como Fazer. Eu ensino alguns fundamentos, como criar, planejar, gerenciar e medir resultados nesse tipo de campanha. Se você trabalha com publicidade ou quer trabalhar, se matricula lá usando meu link, alura.com.br/promoção/GugaCash. Você vai ter acesso a todos os cursos da Alura e tem muito mais coisas de marketing e publicidade lá. Vai lá, alura.com.br/promoção/GugaCast. Esse não é bem um jogo, é um novo quadro que a gente vai introduzir aqui, que eu criei com o Eric Mafra, que tá aqui com a gente. E aí, sou eu de novo, mais uma vez desprovando a minha teoria que eu sou só um fantasma da internet. E esse novo quadro é o Cemitério de Ideias. Cemitério de Ideias. Cemitério de Ideias é o seguinte, eu e o Eric, a gente tem muito boas ideias de como criar novos personagens, produzir novos conteúdos, certo? A gente escrotiza muitas coisas e isso vira muitas boas ideias. Só que a gente sabe que a gente nunca vai realmente produzir essas coisas. Sim. Então a gente decidiu dar uma chance para essas ideias virem morrer aqui no GugaCast. A gente vai contar a ideia, todo mundo vai ficar sabendo e a ideia vai morrer aí mesmo. É. Menos essa ideia, porque ela vai viver de agora em diante. Então, pra estrear esse quadro, a gente vai contar aqui sobre um super-herói que a gente criou chamado Lucky Boy. A ideia do Lucky Boy é o seguinte... Antes de você falar a ideia do Lucky Boy, eu quero só falar a origem dela. A gente começou a pensar no Lucky Boy quando a gente percebeu o quanto o Wolverine é sortudo de ter garras retráteis. Não, foi depois. A gente vai chegar na garra. A ideia do Lucky Boy é a seguinte. O Lucky Boy, ele é uma pessoa normal e algo muito horrível acontece com ele. Certo. Só que ao invés dele ter as consequências horríveis desse acidente, por exemplo, que aconteceu com ele, ele ganha superpoderes. Né? É. Isso é muito novo, né? Então, assim, por exemplo, ele é mordido por uma aranha. Ao invés de ele ficar com uma ferida que vai gangrenar e ele vai perder uma perna ou um braço, ele ganha poderes de aranha. E a aranha, por acaso, é radioativa e ele não pega câncer. Ao invés de ele pegar câncer e morrer, ele vai ter poderes ainda mais incríveis de aranha. É, e ele não solta teia pela bunda. Tem isso também. Então, se alguém injeta metal líquido no esqueleto dele quando ele é criança, ao invés dele ter sérios problemas de crescimento e desenvolvimento, ele passa a ter garras retráteis. Sim. Se ele é expelido do planeta dele, o planeta dele explodiu, todo o povo dele morreu, e ele é mandado numa cápsula para um outro planeta, ao invés dele simplesmente morrer no espaço, que é o que provavelmente aconteceria, ele cai exatamente num planeta onde tem todas as condições de vida iguais às dele, mas ele é superior a todas as outras pessoas. Né? Se ele realmente pega câncer e vai fazer um experimento experimental de médicos que não são licenciados, ao invés de ele realmente morrer ou virar uma arma química pra sempre, ele ganha um fator de cura invencível e vira insano. Assim, é. E vira um ninja também. Então a ideia é assim, o Lucky Boy, ele seria uma história em quadrinhos, certo? Certo. Que eventualmente viraria um filme. E ele tem vários amigos. E toda vez que ele cai num desses acidentes, ele tá com um amigo dele também, com quem vai acontecer a coisa normal. Então, por exemplo, ele tá andando com esse amigo dele, e aí eles são picados por uma aranha, os dois. Um dos amigos dele fica com uma ferida enorme, tem um monte de problema, passa meses em tratamento e perde uma perna. Sim. Ele ganha superpoderes. E aí, quando ele vai visitar um amigo dele no hospital, assim, depois da amputação, ele fala, pô, sério, cara, que errado que isso aconteceu com você. Eu não só ganhei poderes de aranha, como nem é pela bunda, né? Eu posso soltar a teia pelos pulsos. Que é muito mais conveniente. Que conveniente, é. E ele só fica assim, pô, que azar. E aí, como ele fica se sentindo meio mal, assim, por ele ter se saído tão bem e esse amigo dele ter se saído tão mal, ele leva esse amigo pra morar com ele. Sim. Numa mansão enorme. É, que ele tem. Que bom, né? Que bom exato. Que ele tem. Exato, é. Que por conveniente. Motivo, ele vai conseguir, ele vai ficar rico. Ele vai é ter só muito sortudo. Exato. E aí, de novo, ele vai num hospital fazer uma radiografia, alguma coisa assim, e por acidente, injetam metal no esqueleto dele. Sim, ao invés de ele ficar paralisado pra sempre e não conseguir nem dobrar o braço. É, e ter sérios problemas de crescimento. Sim. Por algum motivo mágico, ele passou a ter garras retráteis nas mãos. E outra, sim. Porque ele podia ter essa garra retrátil no ombro, né? Ou nas costas, ou no tornozelo, queixo. No queixo. É, podia ser. Não, mas convenientemente é exatamente onde ele precisa. Sim, e elas são retráteis. É, e nisso, um amigo dele ficou com vários problemas e tal, ele tem um monte de problema de locomoção, e aí ele leva esse amigo pra morar na mansão dele também. Sim. É muito importante o fato das garras serem retráteis. Sim. Porque se elas fossem fixas, ele ia ser só um jardineiro gótico. É, tipo quem? tipo o Edward Mão de Tesoura. É isso, cara. O Edward Mão de Tesoura já é o Wolverine que deu errado. Sim. Né? Porque ele vai ser cabeleireiro e jardineiro, ao invés de ser o herói mais badass do universo. E isso tá na diferença única e exclusiva de ele da garra ser retrátil ou não. Sim. Que sorte, né? Que sorte, pois é. Mas o engraçado do Lucky Boy é que ele é irônico. Tipo, ele tem toda essa sorte na vida dele. Tipo, a coisa que mais podia ter dado errado, ele simplesmente tem uma puta sorte, ele ganha superpoderes. Só que ele sempre tem alguma coisa pra fazer no banco. Sempre, toda vez. Ou no dentista, ou no correio, sei lá. E aí ele sempre fica tipo, puta, que azar. Droga, minha conta acabou de vencer. É. Ah, vou ter que ir no banco amanhã, que azar. Por isso que ele nunca mata o vilão. Ah, é, era essa a ideia. Ele tem um grande ponto fraco. O ponto fraco dele... Essa é muito curiosa. É que ele é incapaz de não parar pra ouvir uma história. Sim. Então, quando ele tá assim, quando ele tá com o vilão na ponta da garra dele, sim, né, ele tá com a garra no pescoço do vilão, se o vilão falar assim, peraí, eu tenho uma história pra te contar. Ah, sério? Puta, que legal! Na hora, assim, ele para tudo, ele esquece tudo, ele, não, vamos ouvir a história. É. E é nisso que ele tem um problema com o banco. Sim. Porque os vilões sabem desse ponto fraco dele, então sempre no final, no momento da batalha final, ao invés dele simplesmente chegar e matar o vilão, né? Isso acontece também. Ao invés dele simplesmente chegar e matar o vilão fala isso pra ele, aí ele para e não. Aí ele ouve a história. E aí nisso ele dá a chance do vilão escapar. Sim. Porque ele é um... Aí quando ele vai correr atrás do vilão, ele tem alguma coisa pra fazer no banco. Porque ele é muito otário em relação à história. É. Se o cara falasse, não, deixa eu te contar a história de por que eu tô fazendo isso. Ah, sério? Uau! Eu quero ouvir essa história agora. Eu podia simplesmente te matar e continuar com a minha vida, mas não. Eu quero entender os seus motivos pra você querer destruir a cidade. Sim. Porque provavelmente eles devem ser muito interessantes. Ou seja, o Lucky Boy é um amálgama de um monte de herói que existe por aí ao pé da letra. Porque todos eles são exatamente assim. Que outros poderes poderia ter o Lucky Boy? O Aquaman. Qual é a origem do poder do Aquaman? Ah, ele é uma origem muito sortuda, né? Ele foi mordido por um peixe? Não, ele só nasceu. Ele nasceu na água, ele é o príncipe de Atlantis e por isso ele tem poderes. Tá, então o então, então, Lucky Boy, ele descobre que ele é descendente de um dos caras de Atlântico que é a tia dele, em Nova York. Uhum. Aí ele vai junto com o irmão dele pra Nova York falar com essa tia. Ela fala, então, você é descendente do povo de Atlantis. Então, você tem superpoderes e você tem uma puta herança de um puta reino debaixo d'água. Aí ele fala, olha, que legal. Aí nisso, o irmão dele começa a sufocar no chão igual um peixe. É, ele ganha o poder de respirar na água e se comunicar com os animais, e além de ser um príncipe. Sim. O irmão dele também ganha essas coisas, só que ele não pode mais respirar fora d'água. E aí ele tem que manter o irmão dele num aquário na mansão. Sim, ele fica lá todo encolhido. E aí de vez em quando o irmão dele sai do aquário e fica se debatendo no chão. Alguém tem que vir por ele de volta. E aí, quando ele chega em casa do banco, ele põe comida pro irmão dele no aquário, assim, sabe? Aquele pozinho de peixe, assim. Não, seria engraçado se fosse uma comida mesmo. Tipo, ele pega um prato de macarrão e começa a jogar na água. O irmão faz um joinha, assim, valeu. Sim. Aí, quando o Lucky Boy vai dormir, ele só começa a chorar e ninguém consegue ver porque ele tá debaixo d'água. Cruel. Que outros poderes? Lanterna Verde. Lanterna Verde. Qual o poder do Lanterna? Não, do Lanterna Verde é o seguinte. Ele tá com um amigo dele e de repente os dois ganham uma lanterna. Sim. E a lanterna do Lucky Boy é verde. É só isso. Ele é muito entusiástico sobre isso. Aí eu digo, uau, minha lanterna é verde. A lanterna dele é tipo um lampião enorme, né, verde. Sim. A lanterna do amigo dele é uma lanterna normal. Tipo, é aquelas lanternas de canivete. É, normal, assim. Aquela de LED, né, que é um chaveiro. Sim, que ele comprou numa tourist trap. E aí vida. Ele fica assim, uau, a minha lanterna é verde. E é só esse o poder, porque ninguém sabe realmente qual é o poder da lanterna verde. Sim. É. Ia ser um bom capítulo. Ia. Aí podia ter uma que ele tá andando na rua, aí o Batman fala e chega pra ele e fala assim, vou escolher um de vocês pra ser um herói comigo. E aí ele escolhe outro cara. Aí, essa foi a sorte dele, entendeu? Não ser o Robin. Aí um dia o Robin tenta sair escondido assim, usando o traje do Robin, sabe? Sim. Que é só uma sunga, né? Com a perna de fora, assim, e bota. E aí ele fala, caralho, Robin, por que você tá se vestindo assim, cara? Aí ele, o Batman me quer assim, eu não tenho outra escolha. Se eu não me vestir assim, ele não me dá comida à noite. Que Ok, então, Lucky Boy, primeira ideia que veio morrer aqui no cemitério de ideias do Google Cash. A gente tem mais um recado aqui antes de ir para as histórias com o Rafael e com o Caio. Você sabe que o GugaCast tem uma loja em parceria com a Mitou Camisetas, né? mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Lá tem um montão de camisetas, tem o logo, tem a camiseta da capivara, do conflito Bozo com Zaguinha, do Senhor Los Angeles, e também tem boné, moletom, capa de celular, um monte de coisa. Pois bem, tudo isso vai acabar. Isso mesmo. A gente vai encerrar a produção de todos esses modelos de camiseta e depois elas nunca mais serão feitas. Acabou! Então, se você quer ter a sua, você tem até o dia 15 de abril para comprar. Depois, já era. Essas estampas, nunca mais. Então, se você quiser ter a sua, a hora é agora. Vai lá em mitoucamisetas.com.br/GugaCast e compra logo, porque vai acabar mesmo. Não é brincadeira, não é pegadinha, vai acabar mesmo. mitoucamisetas.com.br/GugaCast até 15 de abril. Corre lá e compra se você quiser. Música. histórias de shows. Rafael, você deu nome pras histórias? Não. A gente pode dar nome com componentes ativos do Luftal? Eu voto por isso. Eu ficaria muito feliz se assim fosse. Tá bom. Então eu vou ler a primeira história aqui, que se chama... Cimeticona. Caraca. Caríssimos Guga, Rafa e Caio. Me chamo Ernesto Belotti, engenheiro, skatista, 45 anos, de Camaçari, na Bahia. Caraca, 45 anos e se mantém skatista. Pô, muito bem, parabéns. Gostaria de compartilhar uma história que aconteceu comigo em um show. Ah, que bom, porque esse é o programa de show. Na verdade, em dois shows do Pato Fu, aquela da amiga do Rafa, Fernandinha Takai, que aconteceu em meados de 2004, que estiveram aqui semana passada também, né? Sim. Um programa sensacional que a gente fez. E eu estive com a Fernanda também lá no South by Southwest. Foi muito legal, cara. Ela é uma pessoa incrível. Eu só queria dizer que eu tuitei isso, mas queria deixar aqui no programa também. Editar a Fernanda é muito difícil, cara. Por quê? Porque a cada 3 segundos você fica... Ah, que mulher fofa. Ai, meu Deus do céu, que mulher fofa. Que inferno. Continuando aqui. Mas antes, preciso contar algo fundamental que aconteceu um pouco antes. Hashtag Pais Blogueiros. Em 2003, nascia meu filho, e em meio a um universo de mães blogueiras, contando dia a dia dos seus bebês, estava eu e mais uns poucos pais blogueiros, curtindo e compartilhando um pouco do crescimento do filhote, numa época anterior ao Facebook, onde conhecia muita gente em situação parecida. Inclusive o GG, do Matheus Day by Day, que o Guga mencionou conhecer também dessa época de pai de primeira viagem do Eric. O GG, ele é o chefe CEO do Podcrastinadores, que teve com a gente aqui no ano passado. Sim. Certa noite, sou contactado por um tal Ricardo, que estava para ser pai pela primeira vez e me falou que curtia o blog do meu filho e que era meu fã devido à relação que eu tinha com o filhote. Rapidamente começamos a conversar pelo MSN e lá pelas tantas... Cara, que saudade da internet de raiz, né? Você manda um cara pro blog, ô, pô, curte seu blog, você fica amigo no MSN, beleza. E lá pelas tantas, ele me falou que tinha uma banda e era baixista e perguntou se eu conhecia o Pato Fu. Minha cabeça explodiu. Fiquei rodando que nem o urso do pica-pau. Então completei. Então você é o Ricardo Coctus? Eu não acredito. Caraca. Que demais. O Ricardo foi muito humilde nessa. Foi. Eu sou de uma banda aí, o Pato Fu. Eu já era fã do Pato Fu. E já havia ido a uns 2 shows deles aqui na Bahia. A conversa escalou e ficamos rasgando seda um tempo. Até que ele completou, escrito na janela do MSN, mas na minha cabeça hoje chega como um som grave em slow motion e ecoado. Faremos um show em Salvador semana que vem. Você quer ir? Eu respondi sem pestanejar. Claro! Acertamos os detalhes de como faríamos para pegar os ingressos no hotel deles na tarde do show. Fomos eu e meu irmão Arthur. O nome é Arthur mesmo, né? E não Arthur. Deve ser. Vai ver, é Arthur. Como é que a gente vai saber? Não, mas ele chama Ernesto e não Ernesto. Então deve ser Arthur. Se fosse Arthur, eu acho que ele ia colocar entre parênteses. Sim, é Arthur mesmo. Ok, vamos deixar isso tudo no programa, Caio. Tá bom. Que já era fã da banda antes de mim, mas apesar de ser mais novo, é um cara mais centrado. E não estava em total modo tiete freak como eu naquele momento. Esperamos no lobby do hotel... Vimos a Fernandinha atacar e descer, falar com algumas pessoas, mas não tivemos coragem de nos aproximar. Logo na sequência, desceu o Ricardo Coctus com os ingressos na mão, conversamos um pouquinho, mas ele tinha que subir para se preparar para o show, que aconteceria em mais algumas horas. Mas antes, falou que no final do show, eu poderia ir no camarim conhecer o resto da banda. Hashtag o show. Eu acho que ele colocou essa hashtag sem querer aqui, mas beleza. Ele colocou hashtag em todos os títulos, subtítulos no caso. A gente vai falar hashtag todas as vezes, então. Ok. Para parecer um velho skatista de 45 anos muito descolado. O nome dessa história passa a ser hashtag Cimeticona. Uma hashtag que é trending. O show ocorreu sem maiores novidades, exceto pelo fato de que foi nesse show que reparei que o baixista é o cara que mais viaja na música da banda. Está sempre ali no mundinho privado dele. Excelente em tudo, é sempre muito bom ir no show da sua banda preferida. E, desculpa, Guga, cantar junto. Beleza, cara. Eu sou a favor de você fazer o que você quiser. Só contextualizando, eu falei aqui uma vez que uma coisa chata de show, grandão assim, é que você não ouve a banda tocando, você ouve o cara que tá do seu lado tocando. Sim. Então ir em show é muito mais sobre estar lá do que sobre ver a banda tocando ou ouvi-la tocando. Ou ainda pode ser entre cantar junto com todo mundo, né? É, mas dito isso, eu tava falando de shows grandes, assim, shows enormes, onde de fato você não vê a banda e onde de fato... Você tá tão longe do palco, tão longe das coisas, e as pessoas estão tão perto de você que isso faz diferença. Em shows menores, assim, em shows em lugares menores, isso não acontece tanto. Sim. Você tá falando de show que você tem que ver o artista pelo telão e não olhar diretamente pra ele. É, mas no caso ele tava aqui percebendo uma coisa que ele só consegue perceber estando no show. O baixista é o cara que mais viaja na música da banda. Você não consegue ir num show, um show que você vê pela televisão ou um show que você vê pelo telão, você não consegue falar assim, pô, vou ficar aqui reparando no baixista, ver o que ele tá fazendo, porque não dá. Quem determina isso pra você é o diretor. Exato. Você é refém do cara no switcher. Exato. Canta junto aí, cara. Hashtag agrade. Fim do show, eu e meu irmão fomos em direção à entrada do camarim, onde uma horda de fãs, os Pato fãs... Sim. Muito mais fãs do que eu, que já se amontoavam na grade que separava em uns 15 metros a porta que deveria ser do camarim, e brigavam pra fazer algum sinal e ser visto por alguém e, quem sabe, receber um merecido autógrafo. Eu fiquei meio de longe, sem a menor coragem de enfrentar aquilo, e como não havia trocado maiores detalhes de como seria essa aproximação, realmente pensei em desistir. Até que vejo o Cocteau sair com o celular na orelha e o meu toca. Atendo, e ele diz pra me identificar no meio da multidão. Então o segurança que pergunta, quem é o Belote? Eu levanto o braço com o celular ainda aceso na ligação do Cocteau e aquele mar de fãs atônito se abriu pra que eu e meu irmão passássemos. Ah, meu Deus do céu, eu não conseguiria ser julgado por essa multidão. É, um crachá assim mostrando, né, o crachá. Passa pedindo desculpa, desculpa, desculpa. Hashtag o camarim. Lá dentro foi tudo fantástico, com o Cocteau me apresentando ao resto da banda como aquele pai coruja que falei, autografando CDs e DVDs, etc. Como sabia que o John, o guitarrista, tinha passado no skate... Lembro de puxar o assunto do skate também, falando de andar e o meu trampo de construir pistas. Meu irmão disse que eu não parava de falar e que ele não tava nem aí pra skate, que eu devia falar de música, de banda e tudo mais. Ficamos lá uns 15 minutos e saímos de lá extasiados, imaginando quão improvável foi tudo aquilo que havia acontecido. Cara, essa sensação de você conhecer a banda no camarim depois do show é muito legal, né? É muito foda. Eu já passei por essa situação algumas vezes, é realmente uma sensação muito boa. E sem contar que... Por mais que a banda esteja ali, tipo, no final do show, assim, tipo, com alívio de ter terminado, é isso, cara, é uma festa muito privada pra qual você foi convidado, é muito legal. Legal demais. Teve uma vez que eu trabalhava numa gravadora, acho que eu já contei essa história aqui, mas eu trabalhava numa gravadora e eu tava participando da organização do show da banda norueguesa Tristania, uma banda de gothic metal. Sim, sim. Foram eles que se levou no McDonald's, eles não gostaram de nada? Sim, esses aí. E eu fiquei no camarim com eles, cara. Foi muito legal. A gente fez guerra de amendoim no camarim. Foi muito bom. Teve uma hora que, assim, eu tava... A gente tava lá, a gente tava nervoso, né? Isso foi antes do show. A gente tava nervoso pro show começar e a gente tava comendo sem parar, sabe? Sabe quando você fica pegando comida e enfiando na boca sem prestar atenção no que você tá fazendo? Uhum. De ansiedade? Eu faço isso o tempo todo. Então, eu tava com uma mãozada de amendoim japonês na mão. E aí eu tava lá falando com eles e decidindo os últimos detalhes e tal. Aí uma hora eu olhei pro guitarrista e eu falei... Chama Anders... Aí eu falei, por que que eu tô segurando isso? Aí ele falou, você tá segurando pra fazer isso. Aí ele pegou um amendoim e começou a atacar nas pessoas. E aí rolou uma guerra de amendoim, foi muito maneiro. Hashtag o skate. Naquela época, tanto eu quanto o John tínhamos em comum um passado no skate. Mas nenhum dos dois andava. Focos nas carreiras e na vida. Só que já depois de 2013, eu voltei a andar de skate e pelo Facebook percebi que o John também estava se empolgando. Fazendo inclusive um clipe em que ele, enquanto canta, intercala imagens antigas e novas dele da turma andando de skate. É You Have to Outgrow Rock and Roll, a gente falou no programa passado. Sim, e é uma super música. É, e é um pouco sobre isso, né, também. Olha aí, cara, eu acho que não só você foi no camarim e tal, como você inspirou essa música, hein? E o seu irmão querendo te podar no papo de skate. É, continuando aqui, o que nos permitiu alguma interação facebookiana. Hashtag show 2017. Cara, quando foi o primeiro show? Foi em 2003. É. Caramba, caraca, muito tempo depois. O tempo passa muito rápido. Hashtag, o filho dele já tá andando de skate. Exato. Hashtag show 2017. Em 2017, teria um show do Pato Fu, dessa vez aberto ao público, e pelo Facebook, o John falou pra pintar lá no camarim depois do show pra trocar ideia. Que legal. De novo, o improvável acontecendo. Eu estava bem na fila do gargarejo, mas dessa vez a surpresa veio antes. Quando pouco antes de cantar e o Have to Outgrow Rock and Roll, olha aí, aquele do clipe do skate... Ele contou pro público que também anda de skate e queria dedicar aquela música a todos os skatistas da cidade e principalmente ao grande construtor de pistas, o Ernesto Belotti. De novo em slow motion e com eco na minha cabeça. Que legal, que demais. Cara. Que fantástico. Muito bom. Muito bom. Depois todo o lance de furar fila pro camarim, bate-papo mais informal, o Cocteau vindo falar e lembrando histórias. Realmente foi show. Essa é uma das histórias mais incríveis do show que já vivi. Olha que história good vibes, cara. Não teve um plot twist? Sim. Uma coisa incrível aconteceu e depois ela ficou mais incrível e aí acabou. Isso, é. Ele mandou aqui o site dele, belote.eng.br, Eng de engenheiro. belote.eng.br, engenharia pra skate. Que foda, cara. Será que é isso que ele faz da vida agora? Caralho, que foda. Ele faz pistas. Sensacional, cara. Parabéns, Belote. Porra, ele faz umas pistas, assim, cabulosas. Troço mó grande. Se um dia a gente for fazer uma apresentação ao vivo em Camaçari, você tá convidado a vir no Camarim. Quem lê a próxima? Eu leio. Vai lá. Manda bala. Então, essa história se chama... Propilenoglicol. Olá, Guga, Rafael, Caio e ou possível convidado. Ele começa aqui a história. O dia era 15 de outubro de 2011 e estávamos na casa do meu avô comemorando o aniversário dele naquele tradicional churrascão de família. Estávamos apenas em família, quando de repente surge meu amigo... Só mais uma coisa? Propilenoglicol é show. Tá bom, posso ler? Vai lá. Ah, obrigado. Estávamos apenas em família, quando de repente surge meu amigo Durval Lelis. Ele substituiu os nomes aqui já e colocou cantores de música baiana. Eu proponho que a gente deixe assim mesmo. Ah, ok. Surge meu amigo Durval Lelis na residência. Disse que meu irmão, Bel Marx, o chamou para ir lá e ele foi, de bicicleta. Porque ele de lambreta não ia rolar. É, ele não monta na lambreta. É só um detalhe, mas é um feito incomum quando se pensa que ele veio de Vila Velha para Vitória, que é uma ilha e a ponte mais próxima não tem ciclovia. É. Eu já passei nessa ponte e, cara, é aterrorizante andar nessa ponte aí de bicicleta, vou te falar. É uma ponte que passa navio embaixo. Caraca. Isso já dava sinais de que o dia seria incomum, pois ele nunca havia feito tal coisa. O churrasco já estava bem adiantado quando Durval Lelis se lembra que no dia estaria acontecendo a tradicional micareta Espírito Elétrico na cidade. Eu não sabia que a micareta do Espírito Santo se chamava Espírito Elétrico. É um ótimo nome. Pô, é um nome muito bom, cara. Tem uma aliteração aí. Parece uma micareta organizada pelo Humberto Gessinger. É, duas proparoxítonas. Parabéns. E levanta a possibilidade de irmos. Bel Marx, que gosta desse tipo de evento, prontamente se anima, enquanto eu, o estereótipo do metaleiro tímido, me recuso terminantemente, e os dois passam a tentar me convencer a ir enquanto eu só me esquivava. Algum familiar passou perto da nossa mesa, escutou a conversa e decidiu me convencer a ir. Após alguns minutos, o debate escalou ao ponto de toda a minha família estar contra mim, chegando ao ponto de minha mãe se oferecer para levar a gente lá. Caraca. Caramba. Lutando uma batalha perdida, cedi à pressão e decidi ir ao evento. Na saída de casa, notamos que havia uma caixa de choquitos e outra de paçoca na mesa. Que maravilha, cara. Que coisa sensacional. Por mim, a história podia terminar aqui. Enchemos os bolsos e partimos em direção ao inferno. Curiosidade, nunca, nesses meus 32 anos, teve uma caixa de choquito ou paçoca na casa dos meus avós. O que me impressionou aqui, na verdade, pra mim é o melhor detalhe da história, é que ele guardou paçoca no bolso. É, nunca é uma boa ideia. Parece improvável, né? Guardar paçoca no bolso. É pedir pra quebrar, né? É, e comer farofa de paçoca depois. O que não é nenhum problema. É, também é legal. O que me surpreendeu, na verdade, é que esses chocolates não eram garoto. É, e os verdade. Chocolates garotos são os tradicionais chocolates de Vila Velha. É verdade. Mas foi uma boa troca, porque choquito é um ótimo chocolate. É, paçoca também. É. Chegando no local da micareta, deixamos qualquer coisa que não fosse necessária com minha mãe e ficamos lá apenas de bermuda e chinelo. Encontramos um cambista vendendo os abadás por um preço mais alto do que o meu eu sóbrio estaria disposto a pagar e num tamanho menor do que o meu eu sóbrio estaria disposto a usar. Mas atingido o point of no return, só me restou seguir em frente. Abadá apertado. Quando conseguimos entrar, Durval Lelis dá a excelente ideia de guardarmos o dinheiro da volta separado, para não correr o risco de perder. Ideia é essa que só foi superada pela seguinte, de aproveitar o caixa vazio e gastar todo o resto com ficha de cerveja e ice. Que maravilhosa. Após essa maravilhosa decisão, nos dirigimos ao fluxo de gente formado pelo trio elétrico dando voltas. Escolhemos um ponto próximo a um dos bares e ficamos por ali. Depois de alguma cerveja e palavras de força e incentivo do meu Bel Marx e Durval Lelis, consigo pegar a primeira mulher. A primeira. Olha aí. É, porque a gente já falou isso aqui no, Aliás, a gente não falou isso aqui, a gente falou no conteúdo secreto. Mas a gente conversou que esses eventos, eles são sobre quantidade, né? Sim. Não é sobre ter um relacionamento, envolvimento, curtir a pessoa, se conhecer, ter algo em comum. Não, não é sobre a qualidade da relação. É sobre quantidade de pessoas. A partir daí, desenvolvemos a técnica, que pode ser normal para os micareteiros experientes, mas para mim era novidade, de abrir os braços, fazer um bico de beijo e andar contra o fluxo de pessoas. Caralho, caramba! Cara, por que alguém vai nisso? Que coisa mais escrota! Aí ele fala que, eventualmente, alguma mulher caia na armadilha. Eu quero dizer que essa técnica é muito razoável porque ela não envolve uma violência, entendeu? É claro que envolve uma violência, cara. Vem um maluco de braço aberto na sua direção te beijando. É, mas você beija se quiser. O cara não tá te batendo ou jogando cerveja na sua cabeça porque você não beijou. Ou puxando cabelo. Essa é uma técnica de pesca proibida pelos organismos internacionais. Você colocar uma rede e sair arrastando tudo que vier. Se você não pode fazer com peixe, você não pode fazer com pessoas. É, eu achei ok, porque as pessoas têm um cérebro geralmente maior do que o de um peixe, né? Sempre. Se você não pode fazer com um peixe, você não pode fazer com pessoas. Eu acho que eu só queria que essa frase ela passou sem que as pessoas tivessem, né, realmente absorvido. Então, por favor, eu tô fazendo esse favor aqui à humanidade, repetindo pra vocês, de maneira mais cadenciada e só ela, ok? Se você não pode fazer com peixe, você não pode fazer com pessoas. Parabéns, Lúvia. Após a tática da rede arrastão... Ah, olha Bell aí! Marx, ah, olha aí! Eu falei! Chama Ibama! Bell Marx se lembrou das nossas guloseimas e resolvemos dividir as iguarias com as pessoas em volta. Trocávamos por cerveja com o pessoal do camarote. Olha aí. Por tentativas de beijo com mulheres em volta, ou simplesmente doávamos para pobres coitados à nossa volta. Caramba, quanto chocolate eles pegaram? Meu! Uma caixa. Cada um devia ter uns 10. Tarde da noite, me vi sentado no chão, sem chinelo e comendo o último choquito do bolso. Nossa. Era hora de ir embora. Que cena triste da porra! E era principalmente a hora de ir embora se ele não conseguisse falar que choquito é leite condensado caramelizado com flocos crocantes e um delicioso chocolate Nestlé. É um dos testes, né, que a polícia faz. Sim. Esse chocolate que você tá comendo aí, contém o quê? Paracetamol, senhor. Propilenoglicol. Esteja preso. Vai, Rafael! Durval Lelis nos dá mais uma de suas grandes ideias e decidimos que iríamos pular a roleta do ônibus para comer cachorro quente com dinheiro. Não é legal. Completamente bêbado, não consegui nem protestar e foi o que fizemos. Na calmaria pós-cachorro quente, Durval Lelis descobre que perdeu o celular, pega o meu emprestado, salvo graças ao velcro presente nos bolsos da bermuda cargo, e tenta, completamente bêbado, ligar para a operadora, de madrugada, para cancelar o chip. Ah, não, cara. É muito bêbado. O cara percebe que perdeu o celular numa micareta e pega um celular emprestado de madrugada para cancelar o chip. É óbvio que não teve sucesso. A gente também deixou passar aí a expressão graças ao velcro, mas beleza. Chegamos no ponto de ônibus, já completamente deserto, e aguardamos. Assim que o primeiro ônibus passou, Durval Lelis corre e entra sem nem ver o destino. Ah, mas que bom. É, Durval Lelis estava dançando a dança do vampiro sem parar, né? ou no caso de pegar o ônibus, era a dança da manivela. Claro que ele ia pro lado completamente oposto da cidade, mas nenhum argumento o fez desistir da tentativa de pular a roleta. Tivemos que arrastá-lo para fora do ônibus aos gritos de "Escuta seus amigos, cara", do motorista e do cobrador. Coitado desses caras. Nenhum ônibus passou e Bell Marx já estava deitado na calçada. Minha alcoolemia ia diminuindo e a preocupação aumentando proporcionalmente. Tentei ligar para um tio na esperança de ir nos buscar, mas a tentativa foi frustrada devido a ele também encontrar-se embriagado do aniversário do meu avô. Durval Lelis junta-se a Bell Marx e também deita na calçada. Foi quando estava sozinho e desesperado que ele apareceu. Sim, ele mesmo. O compra aprovada. O Eca Tupiri de verdade. O pode ficar que é presente. O sem teto quentinho. Ah, tem o contrário agora, né? É. e apareceu na forma de um grupo, duas garotas e três rapazes. Eles passam por Belmarx e Durval Lelis na calçada, fazendo piada e rindo. Me vem e começamos a conversar. Minha embriaguez não me permite lembrar a conversa, mas termina com Cláudia Leite e Ivete Sangalo nos chamando para dormir na casa delas, ao invés de passar a noite na rua. Caralho! Ou, minha embriaguez parece muito título de música de axé. Não, parece sertanejo universitário, minha embriaguez. Eu tô pensando um axé romântico, assim, é Cláudia Leite cantando, não? É, acho que não. Acho que sertanejo feminino, o feminejo. Minha embriaguez, beleza. Provando que ainda não estava sóbrio o suficiente, aceitei o convite e fui acordar os dois. Começamos a caminhada em direção à casa de Ivete Sangalo e Cláudia Leite, que foi de cerca de 3 quilômetros. É, chão, hein, cara? Porra. Pra quem é da região, foi pela reta do aeroporto. Durval Lelis me pergunta se fui eu que desenrolei o esquema. Ao dizer que sim, ele me dá os parabéns e me oferece o seu chinelo, já que eu estava sem. O cara tava descalço. É. E ele só fala agora. Não, ele falou que tava descalço, só de bermuda, comendo o último choquito. Ah, não me toquei. Ele perdeu o chinelo. Eu foquei no choquito e não prestei atenção nisso. Só aí percebo que ele estava usando um número que deveria ser 35, provavelmente da ex-namorada. Que grupo mais desgraçado de pessoas. Agradeço e continuo a caminhada. Agora apenas com o calcanhar no chão, ao invés do pé inteiro. As garotas são muito simpáticas e Belmarx e Durval Lelis começam a achar que vão se dar bem no final. Com a cachaça passando, reparei que um dos três rapazes estava meio deslocado e parecia também ter sido resgatado pelas duas. Começo a temer pelos meus órgãos. Caraca, elas passaram pela rua chamando todo mundo que tava por ali. Ah, vamos dormir em casa. Vamos dormir lá em casa. É, cara, elas são anjos do céu. É mesmo. Finalmente chegamos no apartamento de Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Ao entrarmos, nos deparamos com o que parecia uma república ou dormitório de empreiteira. Várias pessoas estavam na casa e aparentemente não se importaram com um grupo de estranhos chegando lá. As meninas colocam colchões na sala e o rapaz que estava deslocado dorme de imediato. Cláudia Leite repara nos nossos pés e insiste para nos limparmos. Claro, eles estavam descalços, né, cara? Sim. Vamos todos juntos ao banheiro e, de alguma forma que ainda não sei como, convencemos as duas a lavar nossos pés. Cara, caralho. Não. A gente tem que mudar o nome delas aqui pra Madre Teresa e Santa Maria. Lavar, porra, cara, mano. Que bizarro. Tipo, de todas as coisas que você vai convencer as pessoas que já te ajudaram, vai convencer ela a lavar os seus pés? É. Como será que essa conversa começou? É, lava aí o pé que você tá muito sujo. Ah, lava pra mim e vai. É assim. Cara, tem uma missa cujo objetivo é lavar os pés. É, só se, é a única explicação que eu consigo ver, assim, ó, a gente vai pra missa do lava-pés agora de manhã. Ah, já lava o nosso aí, então. Porque aí elas já estavam into it, aí é diferente. Essa é a conversa que você tem ao chegar da rua de uma micarena. Ó, amanhã a gente vai na missa do lava-pés. Durval Lelis ainda tenta uma última investida com Ivete Sangalo, querendo dormir no quarto com ela, e foi cortado na hora, dizendo que o namorado estava em casa. Ele finalmente desistiu e fomos dormir. Oh, mas já pensou se tivesse um filho do Durval Lelis com a Ivete? Porra. Ele ia ser coberto de axé, né, cara? Ele ia ser o rei do axé, cara. É, ele ia ser só alegria e remeleixo. Uhum. Acordamos cedo, ainda inteiros, e decidimos ir embora antes que o pessoal acordasse. Saímos de lá e fomos para o aeroporto sacar dinheiro e voltar para casa. Pegamos o ônibus de volta, pagando corretamente, e fomos sentar no fundo, convictos de que tudo estava prestes a terminar. Alguns pontos depois, embarca um vendedor ambulante, que ao nos avistar, grita: Ivete! Eu adoro Ivete! Olhamos nossos abadás e não havia nenhuma menção a Ivete. O maluco anda até o fundo do ônibus e começa um monólogo sem sentido, dizendo coisas que variavam de micareta já não é mais a mesma coisa a quem trabalha de noite precisa se hidratar. Eu só queria dizer... Eu achei que tu fez total sentido. 100%. É, total sentido. Foi aí totalmente o rapaz sabiamente oferecendo toda o streetwise dele pra você de graça e você não tá reconhecendo aí. Não aguentando mais essa loucura, damos sinal e saltamos no próximo ponto. Ainda em Vitória, nos lembramos de que a namorada de um outro amigo nosso morava nas redondezas. Ligamos pra ele, que confirmou que estava lá e podia nos buscar. Assim, graças ao coração bondoso de Luiz Caldas, finalmente conseguimos chegar em casa. Abraços e continuem com excelente trabalho. Caraca. Quantas histórias de micareta não terminam com graças ao coração bondoso de Luiz Caldas? É. Mas eu garanto que só essa começa com uma caixa de choquito e paçocas. É, deu uma vontade enorme de comer choquito. Sim. Só queria dizer que provavelmente o Luiz Caldas é essa pessoa que oferece sandália pros outros, né? Porque ele tá sempre descalço. Verdade. É verdade. Sem contar que quando ele quer pegar uma pessoa na rua, é pra quê? Pra passar batom. Você tá me dizendo que o Luiz Caldas é revendedor Avon? Gente, continuar com essa conversa é como desmatar florestas e fazer queimadas. É tolice, não tá com nada. Vai, Caio, lê a próxima, cara. Ok, peraí. Qual que é o nome, Rafael? Essência de cereja. Fundamental. Fundamental. Fundamental, ok. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Meu nome é Aur e podem ficar à vontade para trocá-lo. Como alguns de vocês devem se lembrar, os anos 90 foram maravilhosos para os jovens adolescentes apaixonados por rock em Brasília. Ah. E Laiá, você tá falando exatamente com o demográfico correto. Correto. Em alguns períodos do ano, aconteciam shows por todos os cantos da capital, seja na Concha Acústica, na ABB, no Yacht Club ou no Gran Circular. Caraca, ótimos nomes. Também tinha a Casa do Teatro Amador, tinha o Clube do Choro. O Teatro Sesc Garagem. Teatro Garagem, depois o Salão de Eventos do Sesc, que ficava em cima. É, tinha muito lugar, cara. O Espaço Cultural Renato Russo. Esses lugares existem ainda ou não? Todos os lugares existem, exceto o Gran Circular, e em nenhum deles tem show de rock. Que tristeza. Todos esses localizados pelas bandas do Lago Sul, Plano Piloto, Asas Sul e Norte. Mas esse espetáculo em específico que marcou a minha puberdade aconteceu próximo de onde morava, Taguatinga. Sim, a cidade satélite que João de Santo Cristo arrumou emprego de carpinteiro quando chegou de ônibus no Planalto Central. Ele ganhava 100 mil por mês, e na sexta-feira ia pra zona da cidade gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. Mas será que ele ia pra zona de Itaguá ou de Brasília em geral? É, eu nunca soube, isso ficou oculto na música, né? É. Eu acho que era de Itaguá. É, deve ser. Mais perto, né? Aham. Uhum. Em Taguatinga, os espetáculos normalmente... Fala Taguá. Se eu falar Taguá, é igual as pessoas que ficam, ah, Sampa. Ninguém de São Paulo chama São Paulo de Sampa, cara. Ninguém de Taguatinga chama Taguatinga de Taguatinga. Então, ok, então eu posso fazer. Em Taguá, os espetáculos normalmente eram realizados no Clube Primavera, no Clube City, no estádio Elmo Cerejo Farias, Cerejão, ou no Clube Portuguesa, ou na A-City. Este último foi o palco daquele evento que se tornou um divisor de águas em minha adolescência. Mas vocês só saberão o que aconteceu naquela noite daqui a pouco. E, para surpresa de alguns, não foi um show de rock. Essa história começa alguns dias antes do show acontecer. Tem todo um contexto de como um rapaz que curtia metal e rock pauleira, hein? Adoro. Né? É o jeito que meu avô falava as coisas que eu ouvia. Ter ido parar em um show que aparentemente não se encaixava com seu perfil rebelde. Um dos meus melhores amigos na época... A gente inventa outro nome pro rapaz? É, acho que a gente precisa de um nome pra ele. A gente tem que usar nomes de bandas obscuras de Brasília. Então vamos chamar esse cara de Os Cabelo Duro. Não, não, não. Vamos chamar ele de Low Dream. Low Dream, ok. Você conhece alguma música do Low Dream, Caio? Eu não tenho ideia do que vocês estão falando. Ok. Procura depois no Spotify, tem lá. Ah, se tem no Spotify não é tão obscuro assim. É, então, você vê. Um dos meus melhores amigos da época, o Low Dream, ao qual já havíamos saído outras vezes, foi quem me convidou para o fatídico espetáculo. Estávamos cursando o segundo ano do ensino médio. Vivíamos uma época em que bandas como Nirvana, Stone Temple Pilots, Pearl Jam e todo o movimento grunge fervilhava nas rádios, nos clipes de TV e nas capas de revista. Também curtíamos o cenário pop rock nacional, com bandas como Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Plebe Rude, Ira, Nenhum de Nós e a queridinha de todos os brasilienses, Legião Urbana. Não, não, não, peraí, peraí. Não é a queridinha de todos os brasilienses, não. Não, cara, tem uma galera contra, assim, que odeia. Tanto é que teve um... Sério? É, teve um show deles lá em Brasília que deu um maior problema e aí eles nunca mais tocaram em Brasília. Caralho, que bizarro. É, foi tenso. na minha cabeça era meio que... Ó o concurso, sabe? Tipo, todo mundo gosta de Legião. Do mesmo jeito que todo mundo gosta de Beatles. Talvez hoje em dia, mas na época não, cara. Tinha uma galera contra, assim. Eu nunca soube direito por quê. Mas depois que eles fizeram sucesso, tem uma galera que ficou muito contra eles. Que estranho. Tinha uma galera esperando pra pegar o Renato Russo de porrada. Na porta do prédio dele. Caralho. Os punks. Caralho. É. E também sobre ser queridinha de todos os brasilienses, eu tinha um amigo que era de Santa Bárbara do Oeste. Uhum. Ele não entendia muito de música. Aí a gente tava conversando um dia, eu falei, pô, mas Legião Urbana foi a maior banda do país na sua época, né? Aí ele, o quê? Não, acho que Legião Urbana era um negócio só de Brasília. Nossa. Eu só levantei e fui embora. Eu parei de falar naquele momento e me retirei do local, porque não tinha diálogo possível. Ai, meu Deus. Sem contar que possivelmente a maior banda de Santa Bárbara do Oeste deve ser um Legião Urbana cover. Um belo dia, na hora do intervalo, Low Dream chegou pra mim e disse: vai ter um show aqui perto no final de semana. Tá a fim de ir? Show? Show de quem? Perguntei com uma certa desconfiança, sabendo que naquela época do ano não acontecia nada de bom na cidade. Vai rolar Facita esse final de semana, respondeu Low Dream de bate-pronto. É algum show de axé? Perguntei. Low Dream balançou a cabeça de um lado para o outro, negando. Continuei então o meu interrogatório. Pagode? Low Dream continuava balançando a cabeça, mas dessa vez olhando pra mim com um sorriso maroto. Sorriso maroto, né? Ele colocou em caixa alta, afinal de contas, porque ele sabe o que ele está fazendo. Antes que eu pudesse perguntar se seria um show de sertanejo, ele disse: o show será aqui perto, na QI. Dá pra ir a pé, bebida barata e muita mulher. Topa ou não topa? Eu dei uma coçadinha na cabeça, olhei pra ele e disse: vamos nessa. Não tenho nada programado mesmo, respondi querendo mostrar entusiasmo. O mais engraçado é que nem perguntei que tipo de música ia rolar. Na hora de nos despedirmos, ele apenas falou: não conte pra ninguém. Melhor não espalhar. Quanto menos caras souberem, melhor. Eu achei estranho, mas concordei. Bom, estamos falando de 1993. Não tínhamos internet, nossas fontes de atualização e pesquisa eram muito limitadas. Basicamente, jornal, rádio e televisão. E mesmo assim, com pouca oferta. Era basicamente o DFTV, o Correio Brasiliense e a radioatividade. Nem tentei saber qual seria o line-up dos shows que iriam acontecer. Confiei e aguardei o final de semana chegar. Chegou o sábado à noite. Eu fiquei de passar na casa do... qual que é o nome do cara? Low Dream. Low Dream. Para irmos juntos. A casa dele ficava nas QNJ. Tudo isso faz sentido pra vocês, mas eu não tô entendendo nada. Tu foi dizer que não faz tanto sentido assim, não. É. Não, eu sei onde são as QNJ. Nem pra quem mora em Itaguá faz esse sentido todo. Não, faz sentido sim, Gustavo. Você que não é de Itaguá que não sabe. Cara, tá bom, mas eu morei no Guará um tempão e também não fazia muito sentido do jeito que era lá. Não, mas quem tá acostumado faz sentido você ficar nas QNJ e ser perto da Facita. Sei, beleza. Vai lá. Ok. Então, QNJ no meio do caminho pra Facita. Sei lá o que isso significa. Quando cheguei na casa dele, faltava pouco para terminar de se arrumar. Ele estava usando jeans, camisa de botão manga longa dobrada até os cotovelos, sapato preto e um cordão bem grosso no pescoço. Faltou só um chapéu e uns óculos escuros pra parecer um milionário da dupla com José Rico. Não, melhor do que parecer o José Rico. Porra. Se fosse Mococa Paraíso, estaria muito melhor. Aí eu prefiro parecer o Paraíso. Não, gente. Não, Mococa, porra, é legal, Mococa, mas Paraíso é o Paraíso, é o Paraíso, caramba. Não, é. O Paraíso é baixinho. Tá bom. Mas brega é impossível. Nunca tinha visto ele usar uma camisa daquelas. Eu, como sempre, vesti alguma camiseta de banda, um jeans velho e um All-Star azul. Acho melhor te emprestar uma camisa, disse Low Dream em tom de reprovação. E um sapato também. Precisa não, eu tô bem assim. Eu retruquei. Vai por mim, será melhor, ele insistiu. Concordei em experimentar uma camisa, Low Dream olhou pra mim de cima a baixo. Abriu a porta do guarda-roupas e foi passando as camisas no cabideiro, verificando uma por vez. De vez em quando tirava uma camisa, olhava pra mim, balançava a cabeça e guardava logo em seguida. Depois de umas 4 ou 5 camisas, finalmente disse: essa aqui vai servir. Pode vestir. Era uma camisa azul, de manga longa e botões transparentes. Tenho certeza que deveria ser do pai dele, pois parecia ter a idade somada de nós dois. Eu não vou usar isso aí não, disse em tom de repulsa. Coloca, mano. Combina com você, insistiu ele. Cara, que situação desgraçada, né? Nem pensar, se alguém me ver com essa camisa vai achar que eu sou bicheiro. Bicheiro. Cara, que país maravilhoso que a instituição bicheiro é algo estabelecida que você pode falar e todo mundo já tem na cabeça. Sim, eu sei exatamente o que você está falando. Faz assim, experimenta, sem compromisso. Se não gostar, a gente escolhe outra. Disse ele, parecendo um vendedor das lojas pernambucanas. Dei com os ombros e vesti a camisa. E, por incrível que pareça, a camisa ficou boa. Olha aí. Parecia que um alfaiate tinha feito ela nas minhas medidas. Mas o tecido, que era de seda, não me agradava. Cara de seda azul. Cara, bicheiraço. E aí, gostou? Perguntou Loldrin. Cara, isso não combina comigo, disse, começando a tirar a camisa. Combina sim, e combina mais ainda com o lugar, disse Loldrin. Como já estava quase na hora de começar o show, não insisti em tirar a camisa. Pensei comigo mesmo que não deveria ter ninguém que eu conhecesse na facita, e terminei de fechar os botões da camisa. Faltava apenas o calçado, e um sapato preto me foi providenciado. Ficou bem justo, mas não apertava os dedos. Parecia novo e estava bem engraxado. Quando estávamos quase saindo, Loldrin esfregou as mãos dizendo: falta apenas mais uma coisa, um perfume. Cara, que estação! Foi nesse momento que ele pegou um frasco de perfume de tamanho pequeno. Era daqueles frascos com um borrifador de borracha. Oh, então é fancy. Que demais. Loldrin deu uma borrifada de perfume pra cima, andou em direção do jato que se formou e olhou pra mim dizendo: agora é a sua vez. Cara, ele fez... O cara assistia Queer Eye. Queer Eye em 93, né? É, porque foi a primeira vez que eu ouvi isso de borrifar perfume pra cima e andar, ao invés de espirrar nele em você. Eu também. Agora é a sua vez. Eu apenas peguei o frasco e esguichei o perfume em direção ao pescoço. Loldrin balançou a cabeça, reprovando. Depois de toda essa preparação cosmética, estética e emocional, finalmente saímos em direção ao show. Foram poucos minutos a pé até o local. A City, aí ele finalmente explica aqui pra quem não é de Brasília, Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, promove a facita. E esse F, não sei dizer se é de festa, feira, forró, farra ou festival. Mas enfim, era um evento tradicional que ocorria todos os anos e que já teve nomes como Gretchen, Perla, Giliardi, Giliardi, Amelinha. É impossível falar o nome dele sem imitar o Gugu, tá ligado? Amelinha, Naim, Sidney Magal e outros artistas que surgiram e fizeram sucesso nos anos 80 e 90. Mas naquele dia, quem cantaria era nada mais, nada menos do que o Jorge Tadeu de Pedra sobre Pedra. O pai da Cleo Pires e do Fiuk. Sim, ele mesmo, Fábio Júnior. Que sensacional, cara. Maravilhoso, cara. Isso é igual o cara aí de surpresa, ele só sabe quando ele tá no caminho. Exatamente. Por isso que ele tava vestido igual um bicheiro. Quando soube, já era tarde. Loldrin já havia comprado os ingressos. Disse que eu devia-lhe 50 mil cruzeiros, que poderia pagar comprando algumas latas de Malte 90 na entrada. Caralho, Malte 90. Também era conhecida como Malte Nojenta, né? Que legal que eles deram essa levantada, né? Isso é muitos anos 90, né? Igual CCE, Fiat. Todos esses nomes que tinham, né? Outros significados. Uma piadinha. A fila de entrada estava enorme, e realmente a proporção de mulheres era algo em torno de 10 mulheres para cada homem. A noite prometia. Como estava muito cheio, combinamos algumas estratégias e um plano de evasão. Quando estivéssemos ficando com alguma mulher, caso quisesse continuar com ela, bastava dizer: vou ficar por aqui mais um pouco. Se o som estivesse muito alto, o sinal combinado era fazer um disfarçado joinha. Já no caso de ter que ser salvo, para não chamar atenção, combinamos apenas um simples e singelo coçar de orelha. Porra, é triste, né? Às vezes você tá com uma pessoa que você gosta ali, você coça a orelha sem querer e o cara vem... Inadvertidamente. Exatamente. O cara vem, te separa, te abraça e sai correndo. No início, até que as coisas estavam indo muito bem. Sem nenhuma competição, aos poucos começamos a ficar com uma, duas, três... Caramba! Caraca, velho, show! Show do Fábio Júnior. Tá aí, esse é o canal, gente. É a micareta do Fábio Júnior. Exatamente. É a micareta Júnior. É a Mica Amor. Mica Amor. Carna Júnior. Fabioreta. Confesso que já tinha perdido as contas de quantas mulheres já tinha beijado. No começo, eu estava bem desconfortável com aquela camisa e sapato. Mas depois de algumas latinhas de cerveja, a ginga pélvica e o desenrolar das cantadas começaram a fazer efeito. Ginga pélvica. Ginga pélvica. Que desgraça. Obviamente, tomei muitos foras. Estava numa estatística de 4 foras para cada sucesso. Mesmo assim, a noite rendeu. Em dado momento, Lodrin sinalizou com um joinha, indicando que tinha gostado da mulher que estava ficando. Então, só deixando claro pra todo mundo, daqui em diante ele vai começar a contar a história inteira com títulos de música do Fábio Júnior. Então, sempre que vocês ouvirem esse sinal, laranja, é um título de uma música do Fábio Júnior. E a gente faz uma playlist no final. Ok. Eu, que estava como caça e caçador, laranja, continuei minha busca por uma alma gêmea, laranja, aquele anjo, que faria com que, que eu terminasse a noite apaixonado. Laranja. Como não sou de desistir da luta jamais, laranja, eu tinha fé, laranja, de que encontraria a minha outra metade. Observando com paciência, laranja, avistei ao longe, cara, ele realmente deve ter ficado lá, vagalume.com.br, Fábio Júnior. Avistei ao longe uma mulher que se destacava no meio da multidão. Aparentava ter 20 e poucos anos, laranja, e dançava sozinha. Fiquei alguns minutos olhando-a. Ela realmente estava muito na dela e não parecia querer dar moral pra ninguém. Peraí, rapidão. Olhando-a é uma música do Fábio Júnior também? Talvez. Talvez. Vi que alguns rapazes a chamaram pra dançar, mas ela educadamente dizia que não. Algumas mulheres perto dela, que depois fiquei sabendo serem amigas, até dançavam com outros rapazes. Mas ela ficava ali, na dela, sozinha a dançar. Acendeu um cigarro e continuou dançando. E eu já estava hipnotizado por aquela morena que vestia uma Saint-Tropez. O que é Saint-Tropez? É uma calça de cintura baixa. Ah, cintura baixa, ok. Que deixava um biguinho de fora. Eu achava que Saint-Tropez era tipo um vestido, alguma coisa assim. Ah, não. Saint-Tropez era essa calça que ficava abaixo do umbigo. E eu lembro que na escola a gente tinha um professor que usava a calça muito em cima. E aí o pessoal dizia que ele usava uma calça Saint-Tropez. Ah, anos 90. Também é uma praia na França. E também é um santo chamado Tropez. Depois de um tempo, tomei coragem. Arrumei minha calça, passei a mão nos cabelos e fui na direção daquela que poderia ser a minha cabocla Tereza. Cheguei perto dela, parando ao seu lado. Ela percebeu e afastou um pouco. Eu fingi que ia sair. E aproveitando que algumas pessoas estavam passando por mim, fui pra cima dela, ficando com meu rosto um pouco acima do dela. Nessa hora, ela olhou pra mim. Como sou um pouco alto, 1,88 m de altura, ela ergueu os olhos negros, laranja, em direção aos meus, e eu, sem perder tempo, falei: desculpa o Huawei, mas eu preciso te dizer só uma coisa. Falei pra ela encostando minha boca perto do ouvido dela, pois o som estava alto e era a única maneira de se fazer entendido. Pode falar, respondeu ela, também falando perto do meu ouvido. Você é linda. E eu vou fazer o que eu puder, laranja, pra ficar com você essa noite. Ela olhou pra mim, deu uma tragada no cigarro, jogou a bituca no chão e soltou a fumaça para o lado. Você é muito novo, melhor procurar uma menina da sua idade. Eu gosto de mulher, não gosto de meninas. Ela deu um sorriso. Parece ter gostado do que ouviu, mas em seguida disse o seguinte: hoje estou afim só de curtir a noite com as minhas amigas. Não sou de ficar só por ficar. Você deu beijo na boca de muitas garotas por aqui. Não serei mais uma. Ela tava observando. Né? Confesso que na hora meu estômago deu uma embrulhada. Ela acabara de confessar que tinha me visto beijando outras mulheres. O que pra muitos poderia ser motivo de desistência, pra mim foi um momento ideal para usar a minha poker face e fazer o maior all-in da minha vida até aquela noite. Foi então que eu falei: fiquei com algumas mulheres, é verdade. Mas no momento em que te vi, senti algo diferente. A gente pode até não ficar juntos hoje. Pode até não se ver nunca mais. Só sei que eu quero te conhecer melhor. Me dê só uma chance que eu irei mostrar que não sou de ficar só por ficar. Ah, que brega. Quando terminei de falar, parecia que ela não acreditava no que tinha dito. Eu estava com um semblante bem sério e estava realmente dizendo a verdade. Não sei o que tinha acontecido, mas o fora que estava levando daquela mulher fez com que eu não desistisse. Já tinha levado tantos foras naquela noite, mas o porquê de ter investido naquela mulher eu nunca soube explicar. Sim, ela era muito bonita, mas não foi só isso. Algo me dizia que eu tinha que tentar. Sem perder tempo, emendei com minha cartada final. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Não se engane, sei do que você precisa, mulher. Ela pegou na minha mão e fomos saindo de onde estávamos, ficando mais afastado do palco. Quando estávamos perto do portão de entrada, eu já estava pensando que ela ia chamar os seguranças para me colocar para fora. Mas ela parou, olhou para mim e perguntou meu nome. Respondi e perguntei o nome dela. Ela disse, meu nome é... A gente tem que trocar esse nome também? Uma banda obscura de Brasília. Mascavo Roots. Não precisa ser obscura. Ok. Meu nome é Mascavo Roots, mas pode me chamar de Roots. Inclinou a cabeça em minha direção e me beijou. E ficamos nos beijando a noite toda. Meu amigo Loudrin passou algumas vezes por perto. Eu fazia joinha com as duas mãos e ele logo entendia se afastando. Depois de uma hora, o show do Fábio Júnior já estava terminando. E eu e Roots já estávamos planejando nos encontrar no parque da cidade. Ela de moto e eu de camelo. Boa. Ela morava no Guará. Não era tão longe de Taguatinga e dava pra nos encontrar de vez em quando. Na época, eu trabalhava em uma videolocadora. Que demais. E ela era... Caraca. E ela era gerente em uma empresa de TI. Caraca. Roots era mais velha do que eu imaginava. E já tinha uma filha pequena. Saímos algumas vezes e foram bons momentos juntos. Foi quase um ano de relacionamento e ela foi muito importante na minha vida. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo com uma mulher de verdade e ela fez com que eu crescesse muito. Mas realmente a diferença de idade atrapalhou. Eu queria ter continuado, mas percebi da pior maneira que ela não queria. Sofri por um tempo. Tive outras mulheres em minha vida. Até que um dia eu realmente descobri o amor verdadeiro. Pra finalizar, foi a esposa do meu amigo Loudrin que em 1998 apresentou a minha esposa. Somos casados há 21 anos e temos dois filhos já adolescentes. PS, naquela noite, eu e o Loudrin voltamos a pé pra casa contando vantagem. Ele dizendo que tinha beijado mais de 15 gatas maravilhosas e eu afirmando que tinha achado a escolhida. Foi um dos melhores shows da minha vida. Mesmo com uma roupa estranha, gente esquisita e achando que não estava legal, comecei a gostar das músicas do Fábio Júnior. E por muito tempo, eu e o Loudrin ficamos falando "Obrigado!" pra referenciar a forma que o ex-marido da Glória Pires, Guilhermina Guinle, Mari Alexandre, Tereza de Paiva Coutinho, Cristina Cartarian e Patrícia de Sabri terminavam seus shows. Muito bom. Verdade, né? O cara foi casado com todo mundo. Puta merda. Sim. Ele achou muitas almas gêmeas, né? São almas heptagêmeas. Ele tá na procura. Sua vez, Guga. Termina aí o show pra gente. Beleza. Rafael, qual vai ser o número da história? Corante FDC Vermelho, número 40. Essa história se chama Corante FDC Vermelho, número 40. Perfeito. Olá, Guga, Rafael e Caio. Olá. Essa história começa em 1984, com um compacto de vinil comprado... Rafael! Socorro, eu achei que eu tinha saído sem essa. O que mais aconteceu no ano de 1984? Em 24 de setembro de 1984, foi publicada na página 140 do Diário Oficial da União a aprovação do luftal enzimático. Game changer. Full circle isso aqui, cara. Eu lembrei, posso continuar aqui? Claro. Por favor. A história começa em 1974 com um compacto de vinil comprado por minhas irmãs. No lado A, Pipes of Peace. No lado B, So Bad. Rapidamente, o disquinho de Paul McCartney tornou-se meu favorito e praticamente não saía mais da vitrola amarela da Philips que ficava no meu quarto. Pipes of Peace soava, pelo menos pra mim, como uma novidade, algo que nunca havia escutado. O começo, tão direto, só fui conhecer tempos depois a pequena introdução presente no LP e uma bela voz. Tudo nela me empolga, inclusive o belíssimo clipe, histórico. Até hoje é a minha favorita de toda a sua discografia. So Bad, por sua vez, me traz duas fortes lembranças. Queria saber quem cantava, já que a voz, em falsete, não combinava com a faixa do lado A. E ela é o motivo de eu tocar contrabaixo. Tenho esse disco comigo até hoje. Me expliquem uma coisa, só porque eu tô um pouco confuso. Era um disco menor que tinha uma música de cada lado? Isso aí. É um disco pequenininho. Antigamente todos os discos eram assim, né? Eram singles. Depois é que a gravadora inventou a ideia de álbum pra poder te cobrar muito mais caro pelo disco. Entendeu? Olha lá. Antigamente as músicas eram vendidas assim, era um single, e só tinha música do lado A e do lado B, porque o lado B já tava lá, entendeu? Você tinha que aproveitar ele de alguma maneira. Mas em geral, as pessoas compravam o single pela música do lado A, e o lado B era quase com promo. Ah, a gente vai aproveitar e promover uma outra coisa aqui. Porque pra eles é como se eles tivessem dado um negócio de graça, entendeu? Pras gravadoras. Uhum. É, não, porque eu tive, né, LP em casa e tudo mais, mas só do grandão. Eu nunca tinha visto esses pequenininhos, tipo, uma música de cada lado. Então, quando finalmente a tecnologia também avançou e as coisas ficaram mais baratas, eles criaram essa ideia de criar um álbum que vem com várias músicas e te cobrar muito mais caro por elas, porque antes os disquinhos eram bem baratos, entendeu? Uhum. E aí por isso que tinha a ideia de que você criava um álbum com, sei lá, duas ou três músicas e preenchia com qualquer outra coisa ali pra você poder cobrar. Foi uma jogada comercial. Muito que bem. Mas continuando aqui a história. Só depois disso tudo que fui conhecer os Beatles. Cara, eu não sei que músicas são essas, eu nunca ouvi. Eu sou fã do Paul McCartney, mas eu nunca ouvi nenhuma dessas duas músicas. Eu também não. Ele colocou a capa do single aqui. Aham. Eu vou ouvir depois. Nesse meio tempo, tudo relacionado à discografia do grupo e de seus integrantes foi ficando cada vez mais interessante pra mim, principalmente o material produzido pelo Paul. Corta pra 2010. Achava que não conseguiria ver Paul McCartney ao vivo por diversas razões. Agora tá fácil, né? Tipo, todo ano ele tá aí. Porra, é. Ele tá que nem o Iron Maiden. Ele ama o Brasil agora, vem todo ano. Ele já fez show em Mococa? Tá que nem o Fábio Júnior. Ainda não. Com meu casamento marcado pra novembro, começam a surgir por toda parte boatos de que, finalmente, o ex-Beatle voltaria às terras brasileiras. Em novembro. Se fosse no dia ou às vésperas do meu casamento, eu não iria. Se fosse no dia 13, provavelmente perderia o cantor da festa, amigo e grande fã de Paul. Quanto a mim, ainda não estava perdido. Surgiu o comentário de que Paul faria o show no dia 15 em Buenos Aires, onde já estaria por conta da lua de mel. Ei, Buenos Aires. Um abraço pros bife. Um abraço pra Buenos Aires. Perfeito, portanto. Eis que a data caiu e voltei a estaca zero. A data caiu, tipo, não rolou o show de Buenos Aires. É, exato, exato. Estava realmente fácil demais. Depois de muito disse me disse, uma data ainda estaria dentro das minhas possibilidades. 22 de novembro, uma segunda-feira, quando justamente estaria passando por São Paulo, de volta da viagem. Data confirmada, ingressos da Prime comprados. Depois de tanto tempo, tinha que ver o cara de perto, pra não achar que era mentira. Só faltava remarcar as passagens, o que também não seria nada prático. Tudo certo. Ele fala assim, só falta isso. Aí, de repente, tá resolvido. É. Tudo certo. Ingressos na mão, tudo transcorreu conforme combinado e esperado. Casamento, lua de mel e chegada em São Paulo, o estado e a cidade. O tempo era contado. Banho, almoço e táxi para o estádio do Morumbi. Nossa, chegando ali perto do estádio, coitado, né? Em dia de show do Paul, nossa, deve ser um inferno na Terra. Chegar em Guarulhos e ir pro Morumbi. Beleza. Nossa senhora. Carlos, o motorista do táxi, ainda pela Rua Augusta, proferiu sem peso na voz. É, vai chover. Cara, se você já tá na Rua Augusta, tá ótimo. É, não, já tá bem. Já mas, foi porra, metade do caminho. É, vai chover, aí babou, bicho. Aí babou assim, 100% babou. Choveu, acabou tudo. Babou do céu. É a chuva de São Paulo. Como assim? Estava tudo bem até então. Não se preocupe, em instantes, vendedores com capas de chuva aparecerão aos montes. É sempre assim. Dito e feito. Pechincha, desconto de 50%. Dava pra conseguir mais, é que o farol ficou verde, disse Carlos. Marcado o ponto de encontro da volta, o teto passou a ser de água. No lado de fora do Morumbi, todas as filas se misturavam. Em alguns minutos encontramos o final da nossa, que estava no começo da subida da rampa. Cara, esse é um outro problema, assim, show em estádio não tem que ser esse perrengue, cara. As pessoas aceitam isso. Sim. Você paga muito caro pra chegar lá e é tudo uma zona, não tem onde você parar. Era só ter um show desse e ninguém ir. Aí acabava. Só que como custa uma fortuna e a galera ainda assim vai e vai e acha bom, tira foto e tal, vai ser sempre isso. É porque ainda tem a ideia de que assim, porra, é uma chance única de ver o Paul McCartney, então vamos topar qualquer perrengue. Mas cara, já tá na cara que não é a chance única. É que naquela época acho que era, né? Primeiro show dele em muito tempo. Tínhamos então pelo menos 2 horas com os pés inclinados na chuva até a abertura dos portões. Ai meu Deus. Tanto era o tempo de espera, na vida, não na fila, que isso não seria um problema. Com meia hora de atraso, finalmente a fila começa, ainda que devagar, a andar. Já bem próximo da entrada, um vendedor bem-humorado oferece uma capa de chuva transparente como a capa de chuva da turnê do Paul McCartney. Outros pediam os guarda-chuvas do público, alegando que não se poderia entrar no estádio com eles. Com a negação por parte de alguém da organização, teve quem as tomasse de volta. Caraca. Tão empolgado que estava, não me contive, cara, o cara tem a manha de chegar lá, eu vou lá, vou pedir o guarda-chuva dos caras e vender de novo na mesma fila. Aham. Uhum. Tão empolgado que estava, não me contive quando uma garota na nossa frente se empolga com uma camisa horrorosa que tentavam vender pra ela e falo, sem pensar e em voz alta. Ah não, essa daí tá horrível. Ah não. O show foi de uma emoção ímpar. Cara, essa história, parece que tudo vai, aí de repente acabou. É. O show foi de uma emoção ímpar. Fechamos a lua de mel com chave de ouro. Parabéns. Obrigado, Paul McCartney. Ele manda aqui fotos dele e a esposa também no show. E um mar de sacos plásticos que as pessoas estão vestindo. Exato. Paul McCartney ainda voltaria ao Brasil em 2011, para shows no Rio de Janeiro. Mas essa vinda não combinava com os nossos outros planos. É, ele podia te ligar, né? Né? Dar uma avisada antes. Mas de verdade, estava com o coração tranquilo. Vi o show de perto, em um momento especial da minha vida, não podia reclamar de nada. Em 2012, mais shows. Dois no Recife e um em Florianópolis. Tá vendo? Aí o final assim... E aí ele fez um show na Facita, em Itaguá. Eu pude ir de chinelos. Camaçari, na Bahia. Ele tocou no Espírito Elétrico. Mesmo a capital pernambucana sendo perto de Fortaleza, nosso roteiro de viagem do ano já estava marcado. Eis que o Fantástico, da Rede Globo, lança uma promoção que dava chance de, além de assistir ao show, ter acesso ao, tão sonhado por mim, soundcheck, que na prática é um mini-show onde Paul ensaia músicas para os shows seguintes da turnê, músicas inéditas, clássicos dos anos 50 e coisas assim. E ainda um encontro com o ídolo. Para participar, bastava enviar um vídeo divertido cantando alguma música dos Beatles. A promoção foi lançada no domingo, e o prazo para envio do vídeo encerrava na quarta-feira. Com pouco tempo livre, nenhuma ideia surgiu. Mas na terça-feira resolvi tentar, e foi aí que a vida mostrou a que veio. Como o vídeo deveria ser divertido, queria gravar com o kazoo, instrumento semelhante a um apito, mas que altera a voz de quem usa. O Pink Floyd usou na faixa Corporal Clegg, no disco A Saucer Full of Secrets. Cito também a faixa San Francisco Bay Blues no Unplugged do Eric Clapton. Tenho uma verdadeira obsessão por esse instrumento, tendo sempre uma mão. Ah, que legal. Caraca, você deve ser muito divertido em festas, hein? É, no ônibus. Na entrevista de emprego. Tentei I've Just Seen a Face, não gostei do resultado. When I'm 64, também não. E aí, olhando pro lado, vejo o Esbelto, um porco de pelúcia que minha esposa trouxe na mudança da casa de sua mãe. Lembrei de Piggies, uma canção de George Harrison, presente no disco The Beatles, mais conhecido como White Album. Quando o cara chama o White Album de The Beatles, é que o cara é muito... Não, tipo, você não é insider como eu. Né? Segundo o regulamento, valia qualquer canção gravada pelos Beatles. Então, vale uma do George mesmo. Comecei a gravar imediatamente. Como o limite do vídeo era de apenas 2 minutos, acabei fazendo uma versão reduzida, mesmo sabendo que não daria pra fazer todos os trechos da canção. Na hora de editar, lembrei que em 2008, havia participado de uma brincadeira criada por um cartunista, chamado Porco Parade, uma sátira a Cow Parade. Bastava criar alguma arte em cima de um porco modelo disponível no site. Com exceção de uma, War Pigs, em que coloquei um tabuleiro do War no porco, as poucas que eu enviei tinham os Beatles e Paul McCartney como tema. Vinham bem a calhar. Mesmo com o tempo escasso, consegui editar rapidamente, ainda que não seja uma obra-prima da edição, claro. Um detalhe, o álbum branco, que contém Pigs, foi lançado em 22 de novembro, mesma data do primeiro show que eu vi de Paul McCartney. Eu acho que esse detalhe não foi nada importante. É verdade. Vídeo enviado no prazo, agora era assistir ao programa e torcer. Apesar de achar que não ia ganhar, promoção grande, muitas pessoas no país inteiro, foram 2.500 vídeos enviados. Cara, 2.500 é pouco, vai, pra uma promoção desse tamanho. É uma concorrência pequena. Imagina se assistir 2.500 vídeos. É, algo dentro de mim ainda acreditava. Passei o dia com um mal-estar, coincidência ou não. Chegou o último bloco do programa, lembre-se, foi com emoção. E minha esposa continuava repetindo, o seu vídeo vai ganhar, é sério. E aí meu vídeo apareceu. Caraca. Pulo de alegria. Mas peraí, estava com o nome de outra pessoa. Mas não tínhamos dúvidas, nem nossos amigos que começaram a escrever e a telefonar. Uma comoção foi se formando. Amigos gravaram um programa para termos a garantia da imagem, deram números de telefone, e-mails da produção do programa, tudo rapidamente e na tentativa de ajudar. No início da tarde de segunda-feira, o mal-entendido já estava resolvido. Tá vendo? É tudo assim. De novo. Aí parece que vai dar tudo errado, dá tudo certo. É tipo um livro do Harry Potter. Falei por telefone com o produtor do programa, que garantiu estar tudo certo. Olhando em retrospecto, parece que durou muito mais tempo. E o show já era no fim de semana seguinte, o que só serviu para aumentar essa tensão. Já no Recife, o sábado foi livre para turismo e o domingo todo reservado para o show. Cheguei 12:30 em um hotel em Boa Viagem para encontrar com os outros vencedores e sair de lá para o estádio com a produção do show. Já no estádio, todos conversávamos, bastante empolgados. Alguns iam ficando nervosos à medida que o tempo ia passando, outros, eu incluso, iam se acalmando. Todo meu medo era que acontecesse algo que impedisse minha chegada ao hotel da produção, já que não tínhamos ingresso na mão. Uma vez lá dentro, era só questão de tempo. Fomos para a área de onde se podia assistir ao soundcheck, um corredor entre o gramado e a pista Prime. Os músicos entraram um a um. O tecladista Paul Wicks Wickens passou algum tempo testando o Breath Controller, que ajuda a simular o som de sax em Mrs. Vanderbilt e Lady Madonna, já que houve um pequeno problema no show do dia anterior. Paul entrou, comoção. Como chegou meio tarde, abraçou os músicos e já foi tocando. Finalmente, perto do final do soundcheck, fomos para o corredor na saída do palco, no caminho para o camarim. Mais uma vez recebemos instruções e recomendações. Procurem não exaltar para não assustar o cara e estragar a noite. Curtam o momento, desmaiem depois. Coisas assim. É o melhor dos conselhos nesse momento. Eu fiquei pensando nisso, cara. Eu sempre pensei que se eu encontrasse o Paul, eu ia ter um problema, assim, de ter faniquito, essas coisas. Mas realmente, perto do que o cara já viu, ele já viu toda a bitomania, certo? Uhum. Ele já viu pessoas pularem em cima de carro, pessoas realmente desesperadas. Se agarrar na asa do avião. É, então assim, pra ele, isso não é nada, entendeu? Você dizer assim, caralho, vai ser uma hora... Agora, se você chegar e falar assim, porra, aceita um amendoim, talvez seja melhor, entendeu? Aham, mas é estranho. E eu acho que essas instruções e recomendações, elas só tornam um negócio pior, sabe? Parece que qualquer coisa que você fizer pode ser muito mal interpretado e você vai ser removido dali. Caralho. Não é? Aí você fala assim, pô, toma aqui um amendoim. Você não pode oferecer amendoins ao nosso ídolo. Saia daqui. O encontro seria da seguinte maneira. Paul cumprimentaria todos um a um. Depois, o fotógrafo de suas turnês, MJ King, faria uma foto geral. Infelizmente, não teríamos fotos individuais com o ídolo. King apareceu durante a última canção para ensaiarmos. Ele colocou cada um em um lugar, deixando as mulheres, que estavam em menor número, perto de Paul e marcando o lugar de todos. Fez vários cliques para testar a luz e voltamos para a posição inicial, uma espécie de fila. Nossa, que burocracia. É, né? É. Mas é que, cara, tipo, o outro Beatle morreu com um tiro de um fã. Então eu acho que também faz sentido que exista algum tipo de controle. Sim. Stuart Bell, relações públicas do Paul, que ainda escreve a seção de news do site oficial, estava lá o tempo todo, muito simpático. Viu todos os vídeos, duvido que Paul tenha visto, e conversou com cada um sobre isso. Que legal. Né? Já com a câmera do Fantástico ligada, a banda passa por nós. Só isso já deu um frenesi em todo mundo. Na passagem, apenas um alô rápido, já que o foco era outro. Então chegou a hora. Lá vinha o homem. Cara, sabe quem eu queria conhecer? O baterista do Paul McCartney. É o Abe Laboriel Jr. Ah. Ele é bom demais, cara. Eu era o primeiro na fila. Postura, barriga pra dentro, peito pra fora, olho no olho dele. Parece que vai bater no cara, né? Não, parece que tá vindo a rainha, tá ligado? É muito mais que a rainha, cara. A rainha não fez nada. A rainha só nasceu no lugar certo. O Paul McCartney é o maior artista vivo, cara. Você tem que fazer isso e muito mais. Verdade. Eu gosto de pessoas que são fã de coisas. Eu não sou fã de nada, então pra mim tudo parece muito bizarro. É surreal. Você passa a vida ouvindo discos desse cara, lendo livros sobre sua história, e ele vem até você, olha no seu olho, aperta sua mão e pergunta como você está. Inacreditável. Nesses poucos instantes, durante a rápida caminhada, passaram pela minha cabeça todos aqueles shows dos Beatles, dos Wings, todos os especiais de TV que a gente vê ao longo de toda a vida. E é exatamente aquele cara, amigo do John, George e Ringo, que vem em sua direção. Há controvérsias, ele foi substituído. É, pode talvez ser não também. Seja exatamente aquele cara. Mas é o cara que vem fazendo esse papel há muito tempo. Exatamente, é um ótimo ator. Ia ser muito bom se ele botasse aqui no final, ou seu substituto. Como era muita gente, a coisa foi bem rápida. Afinal, em poucas horas, ele tinha que voltar ao palco para o show. Depois dos apertos de mão, fez a foto gritando, fantástico, fantástico. Depois perguntou para uma das vencedoras qual música ela cantou. Got to get you into my life. E você cantou bem? Acho que sim, o que a vencedora respondeu. Aí, Paul cantarolou um trecho da música e deu um abraço nela, que desabou no choro, evidentemente. Deu um tchau coletivo, agradeceu e mandou-se para o camarim. E foi isso. Depois todo mundo foi curtir mais uma apresentação irretocável de Sir Paul. As memórias desse dia nunca serão apagadas. Ainda teria felicidade de assistir a um show dele aqui em Fortaleza, o que também era impensável. Nesse show, um amigo pediu a namorada em casamento no palco, o que também merece uma história, penso eu. Cara, se você é um amigo do Marciolando e tá ouvindo, manda essa história pra gente pro próximo episódio de shows, por favor. E manda caprichado desse jeito aqui. Um abraço a todos e muito obrigado por toda a diversão que o GugaCast nos proporciona. Cara, que história sensacional. Eu acho que ele foi muito cool, na verdade. Primeiro que eu seria incapaz de mandar um vídeo, eu seria incapaz de ter a iniciativa de mandar o vídeo. E se eu mandasse o vídeo, eu jamais ganharia. E se eu ganhasse, eu não tenho amanhã. E eu aprendi uma coisa, cara. Você não tem que ser ok com essas coisas. Se você encontra o cara que é o seu ídolo, chega falando, loucão mesmo, que tudo bem. Vai ser legal. Eu encontrei, quando eu tava no South by Southwest, semana passada, eu encontrei o Marcelo Madureira do Cacete Planeta. E eu fui falar com ele, que é praticamente o Paul McCartney do humor. Peraí, quê? o Marcelo Madureira do Cacete Planeta. É o Paul McCartney do humor? É, praticamente. Uhum. E aí eu fui falar com ele, eu fui assim, tipo, caralho, seu caceta, que legal te ver aqui, tira uma foto comigo. E ele ficou todo sem graça, assim, foi muito legal. Que demais. Essa é a minha dica pra todo mundo, quando você encontra um cara que você gosta, que você é fã e tal, não se reprima. Se você encontrar o Rick Martin, não se reprima. Chega lá no cara felizão, fala, pô, sou seu fã, não sei o que e tal, e pede pra tirar foto que não tem problema nenhum. É, se você encontrar o Rick Martin, fala alto, sai do sério e grite quando queira gritar. Obrigado por ouvir mais esse episódio com a gente. A gente agradece todo mundo que mandou histórias. A gente recebeu um monte de histórias de shows, ainda mais nos últimos dias, quando eu pedi lá, olha, manda história com detalhe e tal, veio um monte de histórias boas. E a gente já montou pauta para um próximo programa. Então, vou manter a dica que eu falei: manda história com detalhe, manda história caprichada, porque são essas que entram. O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com a edição e participação do Caio Corraine, a pauta e participação do Rafael Mafra. O Beto Aragão é quem cuida do nosso wiki. Aliás, se você quer saber mais sobre esse, outros episódios, e agora inclusive sobre os episódios lá do Grupo Secreto, vai lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Eu falei wiki muitas vezes, né? wiki.gugacast.com. Obrigado de novo por ouvir esse episódio. Adeus.